Três. Quatro. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Quatro. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Três. Quatro. Três. Três. Três.